Nem sei o que falar, difícil acreditar. Tô sozinho. Ah, nem sei o que dizer. Como é que eu vou ficar sem carinho? Opa! Puxa! Joga agora que eu te mando que mais. Você vem pedir pra te deixar em paz, pra te esquecer, seguir o meu caminho. Oh, oh, oh, oh. Diz pra mim o que está acontecendo. Você tá feliz, eu aqui sofrendo. E onde plantei flores e só colhi espinhos. Ah! Mas tá tudo bem, tá tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei. Amor e carinho, como eu sempre sonhei. Mas tá tudo bem, tudo normal. Você já deve ter um outro cara legal, capaz de te dar o que eu não te dei. Amor e carinho, como eu sempre. Ah, e é tão difícil para mim saber que o nosso amor está morrendo. De te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei. Mas tá tudo bem, tudo normal. Você já deve ter outra pessoa legal, capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho, amor e carinho como eu sempre sonhei. Quem tá apaixonado? Gustavo Lima, dois de Valdanta em Salvador. Sei o que falar, difícil acreditar. Estamos muito bem acompanhados. Estamos bem acompanhados demais aqui em Salvador.